que é preciso ter a dor de sentir que a vida não tem roteiro. A vida não tem roteiro e na vida não existe nada seguro. Quem gosta de abismos tem que ter asas. Cuidado, minha gente. Sinto uma vontade de parar de fazer asneiras e me comportar. Vamos lá, pessoal, a poesia tá esperando a gente. Mata as vontades, qualquer luto, pro inferno chuto. Economia em treta e mais produto interno bruto. Compactei o que me enche igual arquivo RAR. Mandei pra casa do carro, em prisão domiciliar. Se liga só, não vou ouvir pra porra que ticou. De quem aborta missão mais que agulha de tricô. O Dar sofisticou, largou dos atos escroto. Mandou na ideia poluído, protocolo de Kyoto. Não é pagar de cacaroto, é só entender a cena. Dá valor pro presente, sem não é o trenó nem rena. Não vale a pena, larga a mão sem trata das feridas. Porque dançar na vida truta não é macarena. E se o passado me condena, enfrento o juro inteiro. O que eu faço agora é meu advogado mais cabreiro. Então me chama pro processo que eu construí. Mata o martelo pra julgar, só pra construir. Aprendi que é sempre sou. Que não custa nada sempre sonhar. Seja um cobre sempre sonhar. Ou atender seu basilisco. Enfrento na maratona, eu tô aqui pra correr riscos. Aprendi que é sempre sou. Que não custa nada sempre sonhar. Seja um cobre sempre sonhar. Ou até mesmo basilisco. Enfrento na maratona, eu tô aqui pra correr riscos. Eu ando entre tufões nesse mundo moinho. Pelo caminho em caminho, o som para aquele eco. E lutando contra dragões que rodeiam o meu ninho. Protejo minhas criações, dando asas pra que voem. Longe das limitações, mesmo sem saldo. Muitas vezes fui sem sal e da vida levei um caldo. Me afastei do caos do holocausto urbano. Identificando a guerra dentro do meu ser humano. Faz parte do plano, um pouco de competição. Mas ninguém tira meu pódio, né? Competição, seu ódio em compilação. Junto à falta de educação, mostra que minha arte é lenda igual os gols do petição. Sem repetição, com que lado é pet shop? Eu não vim pra fazer ser, então dispenso dreadlock. Vivo como um hip hop, com beat em Woodstock. Não levo mais chocolate da vida, só headshot. Aprendi que é sempre sou. Que não custa nada sempre sonhar. Seja um cobre sempre sonhar. Ou até mesmo basilisco. Enfrento na maratona, eu tô aqui pra correr riscos. Aprendi que é sempre sou. Que não custa nada sempre sonhar. Seja um cobre sempre sonhar. Ou até mesmo basilisco. Enfrento na maratona, eu tô aqui pra correr riscos. Faço do meu jeito e não mudo. Defendo minhas ideias, minha palavra é meu escudo. Incrível como Hulk, na manga eu tenho truque. Cavaleiro Jedi seguindo os passos de Luke. Faço do meu jeito e não mudo. Defendo minhas ideias, minha palavra é meu escudo. Incrível como Hulk, na manga eu tenho truque. Cavaleiro Jedi seguindo os passos de Luke.